Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você me disse que essa era Melô do Marinheiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Aceitei, me engajei, fui conhecer a embarcação. A popa e o convés, a proa e o timão. Tudo bem bonito pra chamar a atenção. Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão. Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar. Sem a menor chance nem maneira de voltar. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Liverpool é forte, Mônaco, Bangkok e Japão. E eu aqui descascando batata no porão. Liverpool é forte, Mônaco, Bangkok e Japão. E eu aqui descascando batata. Entrei de gaiato no navio. Abim, abam, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Batata no porão. Liverpool, Baltimore, Bangkok e Japão. Eu aqui descascando batata no porão. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Ô marinheiro, marinheiro, ó quem te ensinou a nadar. Ô foi o tombo do navio. Ô foi o balanço do mar. Oi marinheiro, marinheiro, oi quem te ensinou a nadar. Ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar. Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Abim, abam, entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio.